tinha que aconteceu. Da última vez que você não me atendeu, me fala o que, que eu faço pra estar do seu lado. Ou será que no final o problema sou eu? Eu sei que cê tá desesperada, partindo todas as minhas coisas da sua casa. Vê se não apago baseado da sacada. Vai dar tempo de eu voltar enquanto tá aceso. Alô, alô, amor, me fala como você tá. Tempo que você não ligou, combinado era aquele, mas você não cumpriu. Todas as vezes que eu viajei pelo Brasil, entendeu a minha situação, era barril. Eu mantive o meu coração gelado e frio. Se você não me encontrar em São Paulo, eu tô no Rio. Com a daquelas bebê que cê sempre... Aqui você surtou, quando viu umas mensagens, nem leu o que eu digitei. Você só quis entender tudo que ela falou. Eu só respondi por educação, nem sei, já sei. Mas você que causou, eu não tenho opção. Eu falo que vou te deixar, mas como um manavão. Eu não posso perder minha passagem nesse avião. Eu cansei desse vem e vai, é tudo sempre vão. Tomei minha decisão, não vou te deixar na mão. Eu mantenho aquele ferro no meu moletom. Se aquele mano tentar contra, eu posso derrubar. Ainda tenho meus motivos pra voltar pra lá. Alô, alô, amor, me fala como você tá. Tempo que você não ligou, combinado era aquele, mas você não cumpriu. Todas as vezes que eu viajei pela, nunca foi a mesma. Você sabe disso, bebê. Se eu não tiver pela 12, eu vou tar com Mbappé. E se eu não tiver com trevas, eu vou tar na TV. Procurando, eu sempre quero bem mais grana fazer. Fiz de freestyle pra você. Tem muita coisa na vida, cê não pode entender. Tem muita coisa que eu falo e é problema pra tu. Mas me fala qual delas que não queria o Dudu. Então desliga o telefone e esquece o drama. Esse fim de semana cê passa aqui. E eu nem te falei que vai ser na cama, no sofá, na cozinha, onde cê quiser. Até no chão eu te faço mulher. Não importa como os outros eram, eu não quis te comprar com nenhum Nike, é bebê. Então tira suas correntes, agora eu quero ver como você é na minha frente. Numa despida dos prazeres que os outros te deram, desse ego que inflaram e nada fizeram. Eu trago escolhas maiores, te tiro zero. Por isso não desespero. Se eu tirar sua roupa, vou fazer com esmero. Se eu fizer com cuidado, cê perde a aliança. Então você já sabe que o Frouxo Boy faz bem mais que você precisa. Se precisa, é nóis. Por você vou suar camisa. Ou se precisa algo mais, já sabe qual meu telefone. Todos eles querem paz. Eu quero esse caos que te consome, yeah. Alô, alô, amor, me fala como você tá. Tempo que você não ligou, combinado era aquele, mas você não cumpriu. Todas as vezes que eu viajei pelo Brasil. Frouxo Boy, baby, trevas.